Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. É sempre assim, de 8 em 8 dias, sessões de audio-hipnose em transe aqui na Radar. Os primeiros 30 minutos são conduzidos por Ricardo Mariano. A última meia hora é realizada e apresentada por Ricardo Carvalho. Abrimos com um dos trabalhos mais bonitos do ano, chama-se There Can Be No Beauty Without Decay. É o novo nome para uma reinvenção de um título lançado em 2009. Falamos da música de Antonyms, o projeto de Ian Hazeldine. Originalmente foi lançado com o nome Beauty Becomes the Enemy of the Future. Ian Hazeldine, um britânico, deu nova vida aos seus temas, convidou uma série de excepcionais músicos para adaptarem estas composições. Falamos de gente como Ian Howgood, Will Bolton ou Field Rotation, de Antonyms e de There Can Be No Beauty Without Decay. Abrimos o entranse de hoje com Means of Escape. Boa noite. Bem-vindos. O arranque do Em Transe deu-se com Means of Escape, de Antonyms, um dos nomes que trabalha neste There Can Be No Beauty Without Decay. Chama-se Field Rotation, o projeto do alemão Christopher Berg, edição 2013 pela excelente Den of Valley Records. Chama-se Fatalist, The Repetition of History. Ouvimos The History of Repetition e entramos já na banda sonora do filme de David Gordon Green. Chama-se Prince Avalanche e é da responsabilidade dos Explosions in the Sky, que abandonam o pós-rock para, juntando-se a David Wingo, o líder dos Ola Podrida, criarem atmosferas ambientes para o cinema. Seguimos com Explosions in the Sky com David Wingo e An Old Peasant Like Me. Thank you. quase a terminar esta primeira meia hora do Em Transe. Há pouco depois de Explosions in the Sky com David Wingo, ouvimos o outro projeto do músico ucraniano Alex Sakavich, ele que também nos oferece edições sob título Endless Melancholy. Ouvimos The Moonshine Blues Through, na edição que tem por lá Ages, e terminamos com Dylan Cotton, um muito jovem músico agora a residir no Canadá. Chama-se Happy Trendy nas coisas da música, já passou por Portugal para dar um pequeno concerto em Coimbra. Edita tudo de forma muito pessoal e caseira. O último disco chama-se For Trial Listening. Ouvimos a faixa número 15. Damos a vez agora ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com mais uma passagem para New History Warfare, de Colin Stetson, um excerto da faixa-título para o capítulo final da trilogia New History Warfare, To See More Light. Agora, o destaque desta segunda parte da emissão de Em Transe, projeto Je suis le petit chevalier, o álbum chama-se Those Vermilion Sands.

segunda parte de Em Transe, então com Colin Stetson, To See More Light, o terceiro capítulo da trilogia New History Warfare. Ainda o destaque para Je suis le petit chevalier, projeto da artista francesa Felicia Atkinson. Aqui encontramos uma fusão entre diversas camadas de eletrónica e distorção, ruídos, percussões associados à voz sussurrada e minimalista de Felicia, qual mantra entoado ao longo das peças. A melodia surge de forma parcimoniosa, como que servindo como uma espécie de guia por todo este alinhado de sons. Depois, mais uma passagem também para Compound Eye, a parceria entre o antigo elemento dos Coil, Drew McDowell, e Tres Warren, dos Psychic Hills. Ficamos aqui com uma das peças centrais deste Journey into Anywhere, um tema aqui com um drone sustenido a evocar o som de uma tradicional gaita de foles. E terminamos com uma coletânea da editora Indian Gold, intitulada Enlightened, que por entre diversos nomes inclui a dupla francesa Saad, que também já foi alvo de destaque em outras emissões de Em Transe. Mais um tema então para estes dois improvisadores em tempo real, para fechar mais esta emissão de Em Transe. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também consultar estas e outras informações a partir de facebook.com/radiotrans. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, como habitualmente, aqui a Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite então, e até para a semana.